to confirm heading to avoid deviation. Present heading is 082. American 90. After leaving weather, fly heading Jambo position, Juliet Alpha Mike Oscar. Seating director this time, line it up. Enable 125.45. Chegada a mar e desça para 2.000 pés, ajuste o altímetro no 013. 2.000, mar, seria chegada bom, para o TAM 3859? Chegada bom. Bom, se eu só podia informar se tem alguma aeronave que reportou em tiro aí na aproximação da pista 90? Mais de meia hora que nós não tivemos pouso não no zero, então não sei te dizer. Golf Tango, pátio 3, solicitando autorização de reboque para o FIA número 4. Pátio 3 até o pátio 1 no portão 4, é isso? Corretamente, senhor. Informe para ingressar no pátio 1. Positivo. 7 a 1 na avaliação, só já. Livre inicial táxi até ponto de espera da 10, lá torre 118, décima ou meia. Confirme apenas o PB. Confirmo, 160, 4 horas e 10, alterna Galeão, livre táxi, ponto de espera 26, tem um bom domingo. Igualmente. Salvador, bom dia, tanto 3663, informação Quebec. Tanto 3663, bom dia, sem identificação, chegada a Bonf, desça para o 040, ajuste de altímetro no 093. 4633, 663. Informativo, Salvador 1919. Da Quebec, mantendo proa 038 por mais pelo menos mais 35, 40 milhas para evitar a formação. São Salvador, aqui é o voo Golf Tango, solicitando ingresso no pátio número 1. Cortará. Da presente 3732, desça para o 050. Desculpa, qual nível? 050. 050, 3732. Controle Salvador, bom dia, Gol no 605, informação Quebec. 605, bom dia, sem identificação, chegada a Bonf, desça para o 060, ajuste de altímetro 1013, reduza para 250 nais. 060, chegada a Bonf, 1013, reduzindo, Gol no 605. E se tá uma espera, confirma? Afirma, se for possível, para não evitar atrapalhar as aproximações. Ok, o número 1 tá livre voar na proa de Simbra, reporte iniciando o órbita, TAM 3859, vai efetuar apenas uma órbita? Já tá com a iniciação, TAM 3859. Então, o TAM 3859 se prosseguir direto aí, pelo Simbra e LS. Então, dá presente, voando cima, tem condições de completar a aproximação, confirma? Dá presente, tem condições, dá 3859. A gente não está livre a interceptar na proa de Simbra, a torre informa o teto de 900 pés, visibilidade agora de 1500 metros, com chuva sobre o aeródromo. Ok, tá 3859, muito obrigado. Dona 605? 605. A intenção é realizar o RNAV da 10, tá? Mais à frente será autorizado, Gol no 605. Gente, obrigado. Papatango, Lima, Vitor, Gilberto. Papatango, Lima, Vitor, Gilberto. 24, chame controle 119, décimo 35. 935, obrigado, bom dia. Retoração para sinal LS, curva esquerda, proa 205, desça para 2000 pés, corrigindo, para 3000 pés, 1013 no ajuste, e informe se necessário desvio à esquerda para interceptar. Para 3663, esquerda, proa 205, 3000 pés, solicita o RNAV, senhor. Condições é presente voar na proa do servidor 366? Afirmativo. Autorizado a RNAV, vou na proa do servidor 366, descendo para 2500. 366, 2500, tá? 3663. Segui para 1700 pés. Autorizado, TAM 3859, 1700. 1700 pés, sem necessidade de espera, reportará no externo, TAM 3859. Confirme se terá necessidade de efetuar um órbita? Negativo, a partir do externo prossegue na aproximação final, tá? 3859. Vicente, após o externo prossegue, tá? 3859. Reporte estabilizado, localizador. Reportará, 3859. 732, redução para 220 nós. 220 nós, 3732. 732, 132 já tem condições de curvar à direita para interceptar? Mais 3 milhas já consigo. Gente, reporte o voo para o Aduna 3732. 3732. 29, curva esquerda para o 230 para evitar formações. O nível autorizado foi o 260? Gente, por o 230, subindo ao 260, tá 3179. O TAN 3732 informa que vai executar a final do GPS da 10. Vai já curvar na Prodo 366 e executar a final, ok? Recente, Prodo 366. Senhoras, por uma vez, o Juliette mantém agora. O que me convém, o Juliette vai defender? 86, TAN 3859. 86, obrigado. Bom dia, 3859. Dia. 3732, desça para o 040. 040, 3732. E 05, com a mesma modificação lá, zona 1, 927. Cada 90 metros, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 129. 120 com 12, pistão no 0, livre pouso, até 3859. Gol no 605, reduza para 220 nós. Gol no 605. 220 nós, 9605. Gato, bom dia. Confirmando, já estacionado, portão 4, sente. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 9400, sente da informação, Quebec. 00, bom dia, sua identificação, tá, voa não comprou para desviar de informações? Pro 025, o 9400. 025, desça para o 060, tá, 9400. Desça até o 060, 9400. A 63 tem condições de voar na Prodo Serra Vitor 372? Relativo. Oi, na Prodo Serra Vitor 372, TAN 3663. Ao interceptar a final, chame torre 186. Interceptar a final, 186, TAN 3663. Solo, aos 30, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. 121, 9, obrigado, bom dia, até já. Bom dia, tá 3859, livrando via eco. 3859, bom dia, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 3859. O 79 vai ter condições de voar e vão? Não, vai ter não. Na lado direito aqui vai ter informação. Gente, aguarde então a nova posição a ser voada, de coordenar para o centro de Recife, só um minuto. Afirmativo, vai voar para o 210. Até o 9400. 9400. A possibilidade de voar pro a Diamã, interceptar a chegada da Man, estou com informações bem pesadas aqui à minha direita. Ali, voando pro a Diamã, TAN 3, TAN 9400. Positivo direto a Man. O TAN 3179, o Centro Recife, instrui para que mantenha pro a... 1-0 e chame agora em 1288, alternando no 3325. 3325, Gol no 605, vai atingir o 060. Gol no 605, desça para o 050, dá presença da subdetoração, curva direita na proa 245, por mais 10 milhas, após será a estrela voar na proa do servidor 366. Direita 245, descendo até 050, gol no 605. Gol no 605, informa que após essa proa solicita o Sierra Victor 372 devido a formações no Sierra Victor 366. Recente, na 3732, após o 366, desça para 2.500 pés, reporte na final do procedimento. Reportará na final, tá 3732. O gol no 605 informa que nessa proa é possível voar 5 milhas devido a formações. 5 milhas, ok. Após então as 5 milhas, voe na proa 220, gol no 605. Ativo, após 5 milhas, então vou na 220, gol no 605. Quantas reduções para 1709, gol no 605? Afirmativo. Reduza para 1709, desça até o 040. Reduzindo 1709, descendo até o 040 no 605. 10, o TAN 3663. Na esquerda na proa 220, gol no 605, teria o limite? Cruzado agora até a 190. O limite vai ser a magnética 125 do MDB Simbra, quando reassume na proa do servidor 372, gol no 605, se falhar as comunicações. Centro esquerda é 190, limite 125 de Simbra, gol no 605. já na final? Positivo. Torre 186, então 3732. É isso, 372 ainda, chama já? Autorizado, chama a torre 186, então 3732. Valeu. Gol no 605, forma o tráfego 12 horas, 7 milhas, já na rua de interceptação da final RNAV, passando agora 3000 para 2500, Airbus da TAM. Reduza sua velocidade e aguarde para girar a esquerda na proa do servidor 372. Confirmando, não teria condições de voar 366, né? Negativo, não, 605. Gente, reduza a velocidade aguardando para curvar a esquerda no 372, gol no 605. O gol no 605 solicita um 360 à direita para evitar a formação à frente. Ele está presente, então está livre, o 360 pela direita, o gol no 605. Livre, 360 à direita, no 605. A 2.5 do Sierra Victor 366. Coisa de aproximação, reporte visual, visual com campo, treino de pouso bastante travado, informa chuva moderada sobre o campo, cabeceira jogada 90 metros. Tá, gente, 3732. Descendo para o 040, até 9400. Solo 35, livre direito, chame solo 121, décima 9. 219-3663, obrigado. 372, descendo 2500, no 605. Adoro, muito bom dia, o 3663, livre a pista na Taxi V Alfa Juliette Portão 5. Alfa Juliette Portão 5, 3663. 2179, temos que confirmar se encontra com o mesmo contexto da CHS. Tráfego está autorizado, pouso pistão no 0, vento 120 graus, 05 nós, cabeceira deslocada 90 metros, chuva moderada. Ok, gente, livre pouso, está 3732. Ok, André 4, devido à formação de na região da posição mar, Salvador solicitou que fosse na flor de Amã para realizar a chegada na Amã. Tango 040 Valença, decola no 7, curva direita, subida gole, controle 119, decimal 35, aciona o padrão XR Tango. Martins, Martins, Tango 040 Valença, Tango 163, verifique que o equipamento rádio está com forte nível de ruído, ok? Está prejudicando aí a sua transmissão. 0163 é o transponder, qual o POB? Cinco a bordo, é isso? Quatro a bordo, chame torre 198.6 para iniciar o táxi. Agora 605, 2.5 milhas para o Serra, Vitor 372. Boa no 605, continua a aproximação, guarda pista livre, informa chuva leve sobre o campo, cabeceira deslocada 90 metros. Gente, aguardando pista livre na 605. Solos 4-1, livre à direita, semi-solo 1-2-1, 9. 1-2-1, boa tarde.